Fecheiro 18, capítulo 61. Na clínica não apareceu ninguém da minha família, nenhum dos meus amigos do bairro. Se calhar, pensei já em casa, tenho de fazer também uma festazinha para eles. Mantivera as minhas origens tão separadas de mim que, embora passasse bastante tempo no bairro, nunca convidara para o apartamento da Via Tasso nenhuma pessoa que estivesse relacionada com a minha infância e adolescência. Entristeci-me com isso. Senti essa separação nítida como um resíduo de fases mais frágeis da minha vida, quase um sinal de imaturidade. Tinha ainda esse pensamento na cabeça quando o telefone tocou. Era Lila. Vamos para aí. Quem? Eu e a tua mãe. Estava uma tarde gelada. O Vesúvio tinha uma pincelada de neve no topo. Achei aquela visita inoportuna. Com este frio, faz-lhe mal sair. Eu disse-lhe, mas ela não dá ouvidos. Daqui a dias faço uma festa. Convido-vos a todos. Diz-lhe que nessa altura verá a menina. Diz-lhe tu. Desisti de discutir, mas passou-me qualquer intenção de festas. Senti aquela visita como uma intrusão. Voltara para casa havia pouco. Entre mamadas, banhos, alguns pontos de sutura que me incomodavam, sentia-me cansada. E acima de tudo, naquele momento, Nino estava em casa. E eu não queria que a minha mãe se aborrecesse. E incomodava-me que ele e Lila se encontrassem num momento em que eu ainda não estava em boa forma. Tentei desembaraçar-me de Nino. Mas ele pareceu não compreender. Até ficou contente por a minha mãe vir e deixou-se ficar. Corri para a casa de banho para me arranjar. Quando tocaram, apressei-me a abrir. Não via a minha mãe havia 10 dias. Pareceu-me muito forte o contraste entre Lila, ainda carregada com duas vidas, linda e cheia de energia, e ela, agarrada ao seu braço, como a uma boia de salvação durante uma borrasca. Mais encarquilhada do que nunca, no limite das forças, quase a ir-se abaixo. Disse-lhe que se apoiasse em mim. Levei-a a sentar-se num maple em frente da janela. Sussurrou: Que lindo que é o Golfo! Fixou os olhos para além da varanda, talvez para não olhar para Nino. Mas ele aproximou-se dela e, com os seus modos envolventes, começou a identificar-lhe os perfis brumosos entre o mar e o céu. Aquela é Ischia, além é Capri. Venha, daqui vê-se melhor, apoie-se em mim. Não disse uma só palavra à Lila, nem a cumprimentou. Fui eu que me encarreguei dela. Recuperaste num instante, disse. Sinto-me um bocado cansada, mas estou bem. Insistes em morar aqui em cima. É uma canseira chegar cá. Mas é bonito. Ora, vem, vamos buscar a menina. Levei-a até ao quartinho de Imaculata. Já tens outra vez a tua cara, elogiou-me. Que lindo cabelo. E este fio? Ofereceu-me o Nino. Tirei a menina do berço. Lila cheirou-a. Enfiou-lhe o nariz no pescoço. Disse que se sentia o cheiro dela assim que se entrava em casa. Qual cheiro? A pó de talco, a leite, a desinfetante, a novo. Gostas? Sim. Esperava que ela pesasse mais. É óbvio que quem estava gorda era eu. Quem sabe como será o meu? Agora falava sempre dele, no masculino. Será lindo e bom. Fez sinal que sim, mas como se não tivesse ouvido. Estava a olhar para a menina com atenção. Passou-lhe o indicador pela testa, pela orelha, repetiu o pacto que havíamos feito por brincadeira. Se for esse o caso, fazemos uma troca. Ri-me. Levei a menina à minha mãe, que encontrei apoiada no braço de Nino, ao pé da janela. Olhava para ele, de baixo para cima, com simpatia. Estava a sorrir-lhe. Era como se tivesse esquecido de si própria e se imaginasse jovem. Aqui está a Imaculata, disse-lhe. Ela olhou para Nino. Ele exclamou de imediato: É um lindo nome. A minha mãe murmurou: Não é verdade. Mas podem chamar-lhe Ima, que é mais moderno. Largou o braço de Nino, fez-me sinal para lhe dar a neta. Entreguei-lhe, mas receando que ela não tivesse força para segurá-la. Nossa Senhora, como és bonita! Sussurrou-lhe. E voltou-se para Lila. Gostas dela? Lila estava distraída a olhar para os pés da minha mãe. Sim, disse, sem desviar o olhar. Mas sente-se. Olhei também para onde ela estava a olhar. A minha mãe estava a pingar sangue por baixo do vestido preto. Capítulo 62. Peguei imediatamente na menina num impulso instintivo. Ela apercebeu-se do que lhe estava a acontecer e vi-lhe no rosto o nojo de si e a vergonha. Nino agarrou-a um segundo antes de desmaiar. Mãe, mãe! Chamei, enquanto ele lhe batia levemente numa face com a ponta dos dedos. Assustei-me. Ela não recuperava os sentidos e, entretanto, a menina começou a vagir. Vai morrer, pensei aterrorizada. Resistiu até ao momento em que pôde ver Imaculata e depois deixou-se ir. Continuei a repetir mãe em voz cada vez mais alta. Chama uma ambulância, disse Lila. Dirigi-me para o telefone. Parei desorientada. Queria dar a menina a Nino. Mas ele afastou-me, dirigiu-se a Lila e não a mim. Disse que se chegava mais depressa com ela ao hospital de carro. Eu sentia o coração na garganta. A menina chorava. A minha mãe recuperou a consciência e começou a lamentar-se. Murmurou, a chorar, que não queria voltar a pôr os pés no hospital. Lembrou-me, puxando-me pela saia, que já fora internada uma vez e não queria morrer naquele abandono. Tremia. Disse, quero ver a menina crescer. Nino, naquela altura, assumiu o tom firme que já em estudante tinha quando era preciso enfrentar situações difíceis. Vamos, disse, e pegou na minha mãe ao colo. Como ela protestava debilmente, ele sossegou-a. Disse-lhe que ele próprio se encarregava de tratar de tudo. Lila olhou-me perplexa. Eu pensei, o professor que segue a minha mãe no hospital é amigo da família de Eleonora. Nino, neste momento, é imprescindível. Ainda bem que aqui está. Lila disse, deixa a menina comigo, vai tu. Concordei. Fiz menção de lhe entregar Imaculata, mas com um gesto hesitante. Estava ligada a ela como se ainda a tivesse dentro de mim. De qualquer modo, agora não podia separar-me dela. Tinha de a amamentar e de lhe dar banho. Todavia, também me sentia presa à minha mãe, como nunca acontecera. Tremia. O que era aquele sangue? O que significava? Vá lá, disse Nino, a Lila, impaciente. Toca a despachar. Sim, murmurei. Vão e deem-me notícias. Só quando a porta se fechou é que senti a ferida daquela situação. Lila e Nino, juntos, iam levar a minha mãe. Eles tratavam dela quando eu é que devia fazê-lo. Senti-me fraca e confusa. Sentei-me no sofá, dei o peito à Imaculata para acalmá-la. Não conseguia tirar os olhos do sangue que estava no chão. E, entretanto, imaginava o carro a correr pelas ruas gélidas da cidade, o lenço fora da janela a assinalar a urgência, o dedo colado à buzina, a minha mãe agonizante no banco de trás. O carro era de Lila. Guiava ela ou ele pusera-se ao volante? Tenho de me acalmar, pensei. Deitei a bebé no berço. Decidi-me a telefonar a Elisa. Resumi o que acontecera. Não falei em Nino, só falei em Lila. A minha irmã perdeu logo a calma, começou a chorar, insultou-me. Gritou que eu mandara a nossa mãe, sabe-se lá para onde, com uma estranha. Que devia ter chamado uma ambulância, que só pensava em mim e nas minhas comodidades. Que se a minha mãe morresse, a responsável era eu. Depois ouvi-a chamar várias vezes por Marcelo, num tom de comando que não lhe conhecia. Gritos irascíveis, e ao mesmo tempo angustiados. Disse-lhe: o que quer dizer sabe-se lá para onde? A Nina levou-a para o hospital. Por que é que tens de falar assim? Desligou-me o telefone na cara. No entanto, Elisa tinha razão. Eu perdera a cabeça. Realmente devia ter chamado uma ambulância. Ou arrancar de mim a bebé e deixá-la com Lila. Submeter-me à autoridade de Nino, àquela mania que os homens têm de fazer boa figura, mostrando-se determinados e salvadores. Esperei ao pé do telefone que me ligassem. Passou uma hora e meia. O telefone finalmente tocou. Lila, calma, disse: internaram-na. O Nino conhece bem aqueles que a tratam. Disseram-lhe que está tudo sob controle. Está descansada. Perguntei: está sozinha? Sim, não deixam entrar. Não quer morrer sozinha. Não vai morrer. Ela tem medo, Lila. Faz alguma coisa. Já não é a mesma de outros tempos. É assim que o hospital funciona. Perguntou por mim. Disse que tens de lhe trazer a menina. O que vão vocês fazer agora? O Nino fica mais um bocado com os médicos. Eu vou-me embora. Vai sim, obrigada, não te canses. E liga-te assim que puder. Está bem. E fica calma, senão o leite desaparece. Aquela referência ao leite alegrou-me. Sentei-me ao pé do berço de Imaculata, como se a sua proximidade me pudesse conservar as mamas cheias. O que era o corpo de uma mulher? Nutrira a minha filha na barriga e agora que estava cá fora comia do meu seio. Pensei que houvera um momento em que eu também estivera na barriga da minha mãe e mamara do seu peito. Um peito grande como o meu, ou talvez ainda mais. Até pouco tempo antes dela adoecer, o meu pai aludia àquele peito, muitas vezes de forma obscena. Nunca a vira sem sutiã, em época nenhuma da sua vida. Sempre se escondera. Não se fiava no seu corpo, por causa da perna. No entanto, ao primeiro copo de vinho, repetia as obscenidades do meu pai, com palavras não menos pesadas, para gabar as suas belezas. Uma exibição de despudor que era pura encenação. O telefone tocou de novo. Corri a atender. Era ainda Lila. Agora tinha um tom brusco. Temos aqui sarilhos, Lenu. Piorou? Não. Os médicos estão tranquilos. Mas chegou aqui o Marcelo, que está armado em parvo. O Marcelo? O que tem o Marcelo com isso? Não sei. Passa-mo. Espera, que ele está a discutir com o Nino. Reconheci em fundo a voz espessa, carregada de dialeto de Marcelo. E a de Nino, em bom italiano, mas estrídula. Como lhe acontecia quando perdia a calma? Disse ansiosa. Diz ao Nino que não lhe ligue. Ou melhor, manda-o já embora. Lila não respondeu. Ouvia entrar numa discussão da qual eu ignorava tudo. E depois gritar de repente em dialeto: que caralho estás a dizer, Marché? Vai-te foder, vai! Depois gritou para mim: fala com este imbecil, por favor. Cheguem vocês a um acordo. Eu não quero tomar parte. Vozes distantes. Segundos depois chegou Marcelo. Disse-me, procurando adotar um tom cortês, que Elisa lhe recomendara que não deixasse a nossa mãe no hospital. E que ele estava ali precisamente para levá-la para uma boa clínica em Capo di Monte. Perguntou como se pretendesse a sério o meu acordo. Faço bem? Diz-me se faço bem. Acalma-te. Estou calmo, Lenu. Mas tu tiveste o bebé na clínica. A Elisa teve o bebé na clínica. Porque é que a tua mãe há de morrer aqui dentro? Respondi embaraçada. Os médicos que a estão a tratar trabalham aí. Tornou-se agressivo, como nunca o fora comigo. Os médicos estão onde estiver o dinheiro. Quem manda aqui? Tu? A Lina ou aquele imbecil? Não é uma questão de mandar. Ah, isso é que é. Ou dizes aos teus amigos que a posso levar para Capo di Monte, ou parto a cara a alguém e levo-a na mesma. Passa-me a Lina, disse-lhe. Custava-me estar em pé. Já me latejavam as têmporas. Disse: pergunta ao Nino se a minha mãe pode ser transportada. Diz-lhe que falo com os médicos e depois volta a ligar-me. Desliguei, torcendo as mãos, não sabia o que fazer. Passaram alguns minutos e o telefone tocou de novo. Era Nino. Lenu, tu amansa aquela besta, senão eu chamo a polícia. Perguntaste aos médicos se a minha mãe pode ser transportada? Claro que não pode ser transportada. Nino, perguntaste ou não? Ela não quer estar no hospital. As clínicas privadas ainda metem mais nojo. Eu sei, mas agora acalma-te. Estou calmíssimo. Está bem, mas vem já para casa. Isto aqui. A Lina trata disso. Não posso deixar aqui a Lina com aquele. Levantei a voz. A Lina sabe tomar conta dela. Não me aguento em pé. A menina está a chorar. Tenho de lhe dar banho. Já te disse para voltares imediatamente para casa. E desliguei. Capítulo 63. Foram horas muito duras. Nino voltou para casa transtornado, a falar em dialeto. Estava nervosíssimo. Repetia: agora vamos ver quem vence. Percebi que o internamento da minha mãe se tornara para ele uma questão de princípio. Receava que só Lara conseguisse realmente levá-la para algum sítio impróprio, daqueles que são concebidos apenas para extorquir dinheiro às pessoas. No hospital, exclamou, voltando ao italiano, a tua mãe tem à disposição especialistas de grande nível, professores, que, pese embora o estado avançado da doença, a mantiveram viva até agora com dignidade. Eu partilhei os seus receios e ele tomou cada vez mais a questão a peito. Embora fosse hora de jantar, telefonou para pessoas de relevo, nomes que na época eram conhecidíssimos em Nápoles. Não sei se para desabafar ou se para ter apoio numa eventual batalha contra a prepotência de Marcelo. No entanto, eu ouvia que assim que ele pronunciava o nome Solara, a conversa se complicava e ele ficava em silêncio a ouvir. Só sossegou por volta das 10. Estava muito angustiada, mas tentava não lhe dar a perceber para evitar que ele decidisse voltar ao hospital. A minha agitação transmitiu-se a Imaculata. Chorava, dava-lhe mama, sossegava, chorava. Não preguei olho. Às 6 da manhã o telefone tocou. Corri a atender, esperando que nem a menina nem Nino acordassem. Era Lila. Passara a noite no hospital. Resumiu uma situação com voz cansada. Marcelo, aparentemente, rendera-se. Fora-se embora sem se despedir dela sequer. Ela escapulira-se por escadas e corredores e encontrara a enfermaria para onde tinham levado a minha mãe. Era uma sala de pesadelo. Encontravam-se lá mais 5 mulheres com dores. Gemiam, gritavam, todas abandonadas ao seu sofrimento. Fora encontrar a minha mãe imóvel, de olhos regalados, a olhar para o teto e a sussurrar: Mãe de Deus, faz com que eu morra já. E todo o seu corpo tremia com esforço para suportar as dores. Lila agachara-se ao lado dela e acalmara. Agora tinha de cavar dali, porque já era dia e começavam a aparecer as enfermeiras. Estava divertida por ter conseguido violar todas as regras. A insubordinação dava-lhe sempre prazer. Mas naquela ocasião pareceu-me estar a fingir, para eu não me aperceber do esforço a que ela se sujeitara por mim. Estava muito perto do parto. Imaginei-a exausta, aflita com as suas necessidades. Preocupei-me com ela, pelo menos tanto quanto me preocupava com a minha mãe. Como te sentes? Bem, de certeza, absoluta. Vai descansar. Assim que o Marcelo chegar com a tua irmã, tens a certeza de que voltam? Imagina se perdem a oportunidade de armar confusão. Enquanto eu estava ao telefone, apareceu Nino, ensonado. Esteve um pouco a ouvir, depois disse: deixa-me falar com ela. Não lhe passei. Resmunguei, já desligou. Ele lamuriou-se, Disse que tinha mobilizado uma série de pessoas para que a minha mãe tivesse a melhor assistência possível e queria saber se já se viam alguns frutos desse seu interesse. Por enquanto, não, respondi-lhe. Combinámos que ele iria comigo ao hospital com a menina, embora fizesse um vento forte e frio. Ele ficava no carro com a Imaculata e eu ia para o pé da minha mãe entre uma mamada e outra. Disse que estava bem e enterneceu-me ele ser tão prestável. Mas logo a seguir irritou-me porque se preocupara com tudo exceto com uma coisa tão prática como tomar nota do horário das visitas. Informei-me por telefone, cobrimos bem a menina e fomos. Lila não voltara a ligar. Convenci-me de que iríamos encontrá-la no hospital. Mas quando chegamos, verificamos que não só ela já lá não estava, como a minha mãe também não. Tivera alta. Capítulo 64. Soube depois pela minha mãe o que se passara. Contou-me com o ar de quem diz: vocês dão-se muitos ares, mas sem nós não são ninguém. Às 9 em ponto, Marcelo chegara ao hospital juntamente com algum médico-chefe que ele mesmo se desvelara a ir buscar a casa de automóvel. A nossa mãe fora imediatamente levada de ambulância para a clínica de Capo di Monte. Lá, disse Elisa, está como uma rainha. Nós, a família, podemos estar o tempo que quisermos. Há uma cama para o pai, que lhe fará companhia durante a noite. Esclareceu com desprezo. Não te preocupes, nós pagamos tudo. O que disse depois foi explicitamente ameaçador. Se calhar o teu amigo professor, disse, não percebeu com quem está a lidar. É melhor que lhe expliques. E diz àquela imbecil da Lina que pode ser muito inteligente. Mas o Marcelo mudou. O Marcelo já não é o seu namoradinho de outros tempos. E também não é como o Michele, a quem ela agora dá a volta como lhe apetece. O Marcelo disse que se ela levantar outra vez a voz comigo, se me ofender, como fez diante de todos no hospital, a mata. Não contei nada à Lila. E também não quis saber em que termos discutira com a minha irmã. Mas nos dias que se seguiram, tornei-me mais afetuosa. Telefonei-lhe com frequência para mostrar que lhe estava grata, que lhe queria bem e que estava desejosa de ela dar à luz também. Vai tudo bem? Perguntava-lhe. Sim. Nada se mexe? Qual quê? Precisas de ajuda hoje? Não. Amanhã, se puderes. Foram dias intensos, com uma complicada acumulação de vínculos, velhos e novos. Todo o meu corpo estava ainda em simbiose com o organismo minúsculo de Ima. Não conseguia desligar-me dela, mas também tinha saudades de Dedê e de Elsa. Por isso telefonei a Pietro e ele trouxe-mas, finalmente. Elsa fingiu imediatamente que gostava muito da nova irmãzinha, mas não durou muito. Daí, algumas horas, começou a fazer-lhe caretas de repulsa. Dizia-me: fizeste-a mesmo feia. Dedê, por sua vez, quis mostrar-me logo que conseguia ser uma mãe muito mais capaz do que eu e corria constantemente o risco de deixá-la cair ou de afogá-la no banho. Ter-me-ia sido útil uma grande ajuda, pelo menos naqueles primeiros dias. E devo dizer que Pietro a ofereceu. Ele, que como marido muito pouco se esforçara para me aliviar de dificuldades, agora que estávamos oficialmente separados, não tinha coragem de me deixar sozinha com as 3 meninas, uma das quais recém-nascida, e ofereceu-se para ficar uns dias. Mas tive de mandá-lo embora, e não porque não quisesse o seu apoio, mas porque nas poucas horas em que esteve na Via Tasso, Nino me mortificou. Não fazia senão telefonar para saber se ele já se fora embora e se podia vir para a sua casa sem ser obrigado a encontrá-lo. Obviamente, quando o meu ex-marido se foi embora, ele foi absorvido pelos compromissos de trabalho e pelos políticos e assim me vi sozinha. Para fazer as compras, para levar as meninas à escola, para as ir buscar, para passar os olhos por um livro ou escrever duas linhas, tinha de deixar imã com a minha vizinha. Mas isso foi o menos. Muito mais complicado foi organizar-me para ir à clínica ver a minha mãe. Não me fiava de Mirella. Duas meninas e uma recém-nascida pareciam demasiado para ela. Por isso, resolvi levar Ima comigo. Tapava-a muito bem, chamava um táxi e aproveitava as horas de escola de Dedé e Elsa para ir a Capodimonte. A minha mãe recuperara. Estava fragilizada, é claro. Se não via aparecer os filhos todos os dias, receava desgraças e começava a chorar. Além disso, encontrava-se permanentemente acamada, enquanto Dantes, embora com esforço, se movimentava, saía. Mas pareceu-me indiscutível que os luxos da clínica lhe faziam bem. Ser tratada como uma senhora importante tornou-se uma brincadeira que a distraía da doença e que, com a ajuda de algumas substâncias que lhe atenuavam as dores, a punha por vezes eufórica. Gostava do quarto grande e luminoso. Achava o colchão muito confortável. Envaidecia-se por ter uma casa de banho só para si. E ainda por cima, no quarto. Uma casa de banho mesmo, realçava. Não uma retrete. E queria levantar-se para me mostrar. E sem contar com a presença da neta nova. Quando ia vê-la e levava a Ima, punha-a ao lado dela. Falava-lhe com palavras infantis, entusiasmava-se, dizendo, coisa muito improvável, que ela lhe sorrira. Mas, geralmente, a atenção que dava à recém-nascida não durava muito. Começava a falar da sua infância, da adolescência. Voltava ao tempo em que tinha 5 anos. Depois passava para os 12, depois para os 14. E contava-me, no âmbito dessas idades, factos passados consigo e com as suas companheiras de então. Uma manhã, disse-me em dialeto. Em pequena, sabia que se morria. Sempre soube. Mas nunca pensei que me calhasse a mim. E nem agora sou capaz de acreditar. Outra vez pôs-se a rir, seguindo os seus pensamentos, e murmurou. Fazes bem em não batizar a menina. São idiotices. Sei que agora que vou morrer me desfaço toda em pedaços e pedacinhos. Mas, principalmente, foi nessas horas lentas que me senti de facto a sua filha preferida. Quando me abraçava antes de eu me ir embora, parecia fazê-lo para se meter dentro de mim e lá ficar como em tempos eu estivera dentro dela. Os contactos com o seu corpo que me repugnavam quando ela estava sã, agora dava-me prazer.